Gabi, como passaste o fim de ano? Muito bem, com muita tranquilidade e pouca agitação. E como foi a tua passagem de ano, Manuela? Maravilhosa! Passei um fim de ano na Madeira, no Funchal, com muita gente e animação na rua. Assisti ao espetáculo de fogo de artifício, o maior do mundo. Foi inesquecível. Foi muito divertido festejar com tantas pessoas desconhecidas. E tu? Passaste a noite de fim de ano com a tua família? Não, só com o meu namorado. Estivemos 5 dias numa pousada em Manteigas. Manteigas? Onde fica isso? Ah, não conheces? É uma pequena vila na Serra da Estrela, com uma paisagem magnífica e rodeada de montanhas. Uau! Tanto tempo no meio da natureza! O que é que vocês fizeram lá? Não fizemos nada de especial. Só descansámos, visitámos algumas aldeias, subimos à torre. O ponto mais alto, com 1.993 metros. Comemos o famoso queijo da serra e tivemos muita neve e muito frio. Por isso, passámos algum tempo à lareira na pousada. E foram esquiar? Não, infelizmente eu não sei esquiar. E tu? Também tiveste uma passagem de ano tão calma como eu? Claro que não. Sabes que eu detesto lugares chatos, sem festas e sem ninguém? Eu estive em alguns bares, dancei muito e conheci algumas pessoas interessantes. E, claro, bebi champanhe e vinho da Madeira. E no dia seguinte, dormiste até tarde? Só até às 11 horas e depois ainda fui fazer uma caminhada pelas levadas com um grupo de turistas alemães e holandeses. No fim da tarde fomos todos juntos comer peixe-espada e bolo do caco. E à noite ainda fomos ao casino festejar mais um pouco o Ano Novo.